Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti, nesta segunda-feira. Espero que esteja gostando e realmente é um momento de graças e bênçãos do céu. Eu quero fazer um apelo. Torne-se um associado. Ligue. E este é o número para tornar-se associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 8401 0909. Eu repito. 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1. E eu estarei nessa segunda-feira acolhendo todos os pedidos de oração e os novos associados. Evangelizar é Preciso. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas, é tempo pascal. Alegrai-vos no Senhor. Ele ressuscitou. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Obrigado a você que participou comigo, rezou ao vivo o Terço da Misericórdia. E olha, para todos vocês de perto e de longe, façam o seguinte. Para rezar comigo o Terço da Misericórdia, ligue 0 operadora 41. 3221-6070. 0 operadora 41. 3221-6070. Eu recebi este e-mail da Hora da Misericórdia e diz o seguinte: sua bênção, padre. Eu me chamo Dionísia e cuido de um grupo de círculo bíblico aqui em Marília. De manhã eu acompanho pela internet o programa Experiência de Deus. Mas à tarde, eu acompanho todos os dias o Terço da Misericórdia. E quero dizer, padre, que tem me ajudado muito a entender a Bíblia. Como eu trabalho com pessoas, eu tenho aprendido muito a explicar a palavra de Deus. Parabéns pelo seu trabalho. O que eu preciso fazer para que em Marília nós tenhamos também de manhã a Experiência de Deus? Porque eu tenho internet, mas tem muita gente que não tem. Dionísia, de Marília, São Paulo. Dionísia, obrigado pelo seu e-mail, Deus abençoe. Primeiro, parabéns por você cuidar de um círculo bíblico, viu? É muito raro hoje pessoas que conseguem largar a novela. Vixe Maria, tem gente que chega na hora da novela que nem pisca. Segundo, tudo tempo ao tempo. Tudo tempo ao tempo, eu tenho certeza que a rádio de Marília vai tentar providenciar. Mas sempre uma ligação para a rádio faz bem, viu? Pedindo para entrar de manhã também. Vamos lá, povo de Deus. Escute o que foi deixado como sinal do ressuscitado na plataforma. Eu sou a Rociane, moro aqui em Curitiba, no Santa Cândida. Padre, gostaria de deixar um testemunho da minha mãe. A minha mãe, ela está internada em Maringá, na UTI. Passou por uma cirurgia de risco no sábado e foi direto para a UTI. O caso era gravíssimo. Poderia amputar a perna. Havia dois coágulos, um no abdômen e um no joelho. Padre, os médicos disseram que a amputação não tinha sido descartada, porque a cirurgia não havia dado certo, o que ele esperava. E na UTI, eu pedindo com muita fé que Jesus colocasse a mão na perna dela. Padre, no dia seguinte, recebi uma graça. O médico falou que nem parecia a mesma perna. Obrigada, Jesus misericordioso, pela graça recebida. E obrigado, Padre, por ser esse anjo. Amém. O áudio, ela se emocionou muito, mas não sei se você compreendeu. A mãe dela estava com a perna para ser amputada. Deus fez maravilhas. É o Deus do impossível, gente. Um abraço à Rádio Colmeia, a Dom Anuar Batista, arcebispo, e ao Padre Manuel, que estão conosco, inclusive, no Terço da Misericórdia e na missa diária, ao meio-dia. Um abraço à Rádio Colmeia de Maringá, nossa parceira, a primeira que entrou conosco, viu? Com muito carinho, com muito orgulho, me sinto muito parceiro de vocês. Bíblia aberta, cartilha de oração, segunda-feira da Páscoa. É, tem que cantar aleluia. Você sabe que aleluia em hebraico quer dizer louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Mateus capítulo 28, de 8 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. As mulheres afastaram-se do túmulo com receio, mas alegres, e correram dar a boa notícia aos discípulos. Neste momento, Jesus apresentou-se diante delas e disse-lhes, salve. Aproximaram-se e prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Disse-lhes Jesus, não tenhais medo. E de dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia, pois é lá que me verão. Então elas voltaram. Homens da guarda já estavam na cidade para anunciar o acontecimento aos príncipes dos sacerdotes. O chefe dos sacerdotes deram dinheiro aos soldados, ordenando-lhes, dizei que seus discípulos vieram retirá-los à noite enquanto dormimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ressurreição de Jesus é um fato histórico e não só um fato teológico. Tanto que você percebe que aqueles que mataram Jesus tentaram dar uma segunda versão ao fato. Subornaram. Você pensa que é só hoje que as pessoas são subornadas? Que as pessoas são corrompidas? De jeito nenhum. Deram dinheiro para dizer que o corpo foi roubado. Você acredita no ressuscitado? Você acredita no Deus do impossível? Você acredita no Deus que tudo pode? Porque eles colocaram a pedra e pensaram, tudo está acabado. Matamos aquele que nos incomodava, mas Deus o ressuscitou, dizendo, o bem prevalece. Venho te falar, meu Deus. Faça dessa música uma prece agora. Posso carregar a minha cruz, a ferida que não sara, a angústia que não passa. compreender, Senhor, mas teu silêncio só aumenta minha dor. Não ligue seu chorar, é meu jeito humano e frágil de rezar. Filhos queridos, povo amado de Deus, eu quero crer na misericórdia divina, no Cristo ressuscitado. Termine a obra com amor, Senhor. Que teu poder é infinito, Senhor. Filhos queridos, você sabe que o Papa João Paulo II proclamou que o próximo domingo, domingo que vem, é chamado Domingo da Misericórdia. Por isso hoje é a primeira hora da misericórdia pós-ressurreição. Coloque uma intenção ali e vamos atribuir a Semana do Ressuscitado. Nessa Semana do Ressuscitado, preparando-nos para a festa da misericórdia, peça uma graça. Diga agora no seu coração o que você mais anseia por você e pelos seus. Deus de misericórdia, ressuscitado, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Hora da misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.